Eu viajei o mundo inteiro, vi lugares maravilhosos, conheci o luxo verdadeiro, vivi momentos gloriosos. Mas nunca fiz uma coisa tão bela, que quando comprei uma mortadela. Mas nunca fiz uma coisa tão bela, que nem quando eu comprei mortadela. Eu comi caisão com caviar, bebi vinho e champanhe francês, festejei com os ricos até cansar, dividi tudo a gosto do freguês. Mas nunca fiz uma coisa tão bela, que nem quando eu comprei uma mortadela. Mas nunca fiz uma coisa tão bela, que nem quando eu comprei uma mortadela. Vi nas cortes da realeza, me deleitei com as riquezas do Oriente. Estive cercado de artes e de beleza, satisfiz o meu corpo e minha mente. Mas nunca fiz coisa tão bela, que nem quando eu comprei uma mortadela. Mas nunca fiz uma coisa tão bela, que nem quando eu comprei uma mortadela. Mas nunca fiz uma coisa tão bela, que nem quando eu comprei uma mortadela. Mas nunca fiz uma coisa tão bela, que nem quando eu comprei uma mortadela.